conhece, Organização Júnior e Vanei. Fértil Agrícola, Organização Eudas e Osmã. Marmoraria Gonçalves, Organização Diego. Resolveu lembrar agora que eu te esqueci. Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo atrás depois que a minha filha andou. É sério que anda querendo. Marcelo SD.